creme de abalas e estruturas. Uma explosão como nitroglicerina pura. Um som que treme de abalas e estruturas. Uma explosão como nitroglicerina pura. A vida é dura e nela eu estou na cautela. Sobrevivente das ruas aqui da favela. Pois estou nela e vou até o fim. Pilantra de trairagem, não quero isso pra mim. É tipo assim, ó. Na rima eu vou que vou, revolução das ruas, agora que estou. É a rima, a arte, a poesia nesse instante. É o rap tocando forte nos altos falantes, invadindo sua mente, seu subconsciente. É o pancadão doidão, totalmente inconsequente. Ação e reação, batendo fortemente. Não é voz de assalto, é bem mais alto. É um massacre, descarregando o pente. Um som que treme e abala as estruturas. Uma explosão como nitroglicerina pura. Um som que treme e abala as estruturas. Uma explosão como nitroglicerina pura. Sou poeta de rua, minha rima tem poder. Versos do gueto que vai abalar você. A verdade relatada que você não conhece, finge que não vê. Ou apenas esquece, considerado por muitos como som de ladrão. Pra maioria o rap tem poder de salvação. Liberdade de expressão, manifesto popular. Se segura ladrão, que a minha voz está no ar. Vai te derrubar e vai tremer o chão. Doa quem doer, agora é revolução. Se você não valoriza também, não discrimina. A inveja, o olho grande por aqui predomina. Sai pra lá coisa ruim, pra longe de mim. Sou protegido por Deus, pelos santos enfim. Sua mandinga de bosta nunca me fez mal. Fique onde está e aprenda a moral. Que é lutando, batalhando que se realiza. Fica parado esperando nada justificar. Você de lá e eu de cá, não se envolva comigo. Se quer viver mais, fique longe do perigo. Tenho ódio no peito e a mente evoluída. Cuide da sua que eu cuido da minha vida. O meu estilo te incomoda, causa pesadelo. Tá preocupado comigo, vai saber o que é medo. Sou moreno, sou veneno e trago o terror. O som bateu na orelha e te paralisou. Chega na manhã, mané, pois sabe como é que é. Som da Ceilândia unido com o som do Taubaté. Um som que treme e abala as estruturas. Uma explosão como nitroglicerina pura. Um som que treme e abala as estruturas. Uma explosão como nitroglicerina pura. O som que treme, que abala os falantes, que comanda a reação nesse instante. Do pobre, do preto, do favelado, drogado, de um tiozinho assaltado, desempregado, assalariado, ó. Mais um da gente abandonado, no frio, na enxurrada, ou na seca, ou na sarjeta. E eu só posso oferecer a colaboração de uma caneta. Pois sou mais um que dorme sobre o chão de terra, num barraco de madeira. Que sobrevive na poeira, em meio à desigualdade de uma nação. Mas verás que o filho teu não foge à luta e ladrão sabe quem sou. Eu sou o povo, eu sou do rap, sou brasileiro. Sou descendente candango, eu sou guerreiro. Eu sou guerreiro. Um som que treme e abala as estruturas. Uma explosão como nitroglicerina pura. Um som que treme e abala as estruturas. Uma explosão como nitroglicerina pura.